Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital vai dar início ao 28º programa A Escola e o Meio. Boa tarde, locutores. Boa tarde. Ora, animadíssimos como sempre, vamos ficar com a boa música sugerida pelo João Oliveira. A Escola e o Meio. Leno Maicon Viana Gomes, mais conhecido como Negro do Borel, é o artista internacional que este ano vai estar na Expo H, Feira Regional de Oliveira do Hospital. Irreverente e muito criativo, Nego afirma-se no cenário do funk como um dos mais promissores do momento, alinhando sempre bom humor às suas apresentações. O cantor brasileiro é dono de grandes hits de sucesso como Você Partiu Meu Coração, Contatinho e Me Solta. Você partiu meu coração, ai, mas meu amor não tem problema, não, não. Agora vai sobrar então o quê? O quê? Ai, um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho. Você partiu meu coração. Fazendo isso comigo, Flor. Não faz isso comigo, Flor. Eu nunca quis seu coração. Amor demais só dá problema. Não, não. Mas você pode ser então. Adivinha o que? Vai. Um pedacinho do meu esquema. Só um pedacinho. Já passou, tá resolvido. Segue em frente e desapega. Na terça eu encontro a vizinha do lado. Quarta é o dia daquela menina. Oi? Que mora na esquina da rua de baixo, tá. Quinta eu começo já de manhã cedo. Uhum. Porque tem mais duas, não dá pra negar. Sim. Fim de semana tá tudo embolado. É tanto esquema, nem dá pra contar. Você partiu meu coração. Ai, meu coração. Mas meu amor não tem problema. Não, não. Mas você pode ser então. Um pedacinho do meu esquema, só um pedacinho. Você partiu meu coração. Eu? Ai, meu coração. Mas meu amor, não sinto a pena. Não, não. Agora vai sobrar então. O que, safadão? O que, safadão? Um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho. E para começar, uma notícia, uma boa notícia aqui da Zona Centro com a Catarina Duarte. O Politécnico de Coimbra apresentou o livro Aga for Life, abordagem geriátrica ampla. O livro traduz o projeto desenvolvido por vários investigadores na área do envelhecimento ativo e saudável, em parceria com outras instituições, trabalho que o Presidente do Politécnico de Coimbra quer ver alargado numa próxima oportunidade de financiamento, numa abordagem integrada em conjunto com a comunidade e o território da região centro. O Presidente do Politécnico de Coimbra realçou na sua intervenção o facto do projeto Aga for Life ter sido o primeiro na Escola Superior de Tecnologia de Saúde de Coimbra, a juntar toda a escola à volta de uma mesma ideia, numa abordagem ampla com a grande vantagem de integrar uma equipa multidisciplinar na área da saúde e com a ligação a outras duas instituições de ensino que, adicionando contributos para o projeto, mostram cada vez mais que temos de trabalhar em rede. Para o Presidente do Politécnico de Coimbra, a instituição tem de estar preparada para, no momento em que as candidaturas a fundos europeus para este tipo de projeto abrirem, ter as ideias prontas e definidas do que quer fazer. A publicação apresentada integra-se no projeto H4Life, um modelo de investigação pioneiro na área do envelhecimento ativo e saudável para o Politécnico de Coimbra. Esta nova abordagem visa identificar e conhecer um conjunto de informações clínicas que até agora têm sido realizadas de forma não integrada. O projeto H4Life teve a colaboração de outras instituições, como os Politécnicos de Tomar e Castelo Branco e a Câmara Municipal da Lousã, e foi implementado na ADIC, Associação de Defesa do Idoso e da Criança de Vilarinho, na Lousã. O projeto H4Life é cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, FEDER, através do Acordo de Parceria Portugal 2020, Programa Operacional Regional do Centro. Muito bem, boas notícias aqui para a Região Centro, porque envelhecimento saudável e ativo, de facto, é muito importante, porque estamos com uma população cada vez mais envelhecida, como bem sabemos, não só aqui, mas a nível do país. E, portanto, é muito importante pôr as pessoas mais velhas ativas e saudáveis. Rádio Boa Nova. E agora vamos ter aqui uma estreia, é apenas uma visita. A Leonor Vasconcelos hoje veio nos visitar, é aluna do 12º D, e por isso, como a Bárbara Coquim está em visita de estudo no Alentejo, vai aqui fazer uma estreia no âmbito da política, que eu penso que é um tema que ela também gosta. Infelizmente não será uma boa notícia sobre a política na Europa. Judeus alemães aconselhados a não usar o kippá em público devido ao aumento do antissemitismo. O governo alemão aconselhou os judeus a não usarem o kippá, peça de vestuário usada pelos homens para cobrir a cabeça, em público, em qualquer local da Alemanha, devido ao aumento dos crimes antissemitas no país. Em entrevista ao Funk, Felix Klein, comissário do antissemitismo, admitiu que a sua opinião relativamente ao tema mudou e sugeriu que a atual situação se deve a uma maior desinibição social, para a qual contribuíram a internet e as redes sociais, mas também os contínuos ataques à nossa cultura da lembrança, acrescentou. Os últimos dados divulgados pelo Ministério do Interior alemão revelaram um aumento de quase 20% nos crimes contra a cultura judaica no último ano. Os ataques físicos contra judeus também aumentaram substancialmente, de 37 em 2017 para 62 em 2018. Cerca de 90% dos incidentes são levados a cabo por apoiantes de grupos da extrema-direita. Num dos casos registados em 2018, um homem que usava a Estrela de David foi espancado no centro de Berlim, recordou o G1. Semanas antes, um jovem de 19 anos atacou dois judeus que usavam o kippá. O ataque foi considerado como tendo motivações religiosas. O antissemitismo sempre existiu aqui, mas acho que recentemente se tornou mais audível, mais agressivo e mais flagrante, considerou recentemente Claudia Vanoni, uma das principais especialistas legais em crimes antissemitas na Alemanha, em entrevista à France Presse. De modo a combater este crescimento preocupante, Felix Klein apelou que a polícia e outros oficiais recebessem um treino mais especializado. Na opinião do comissário, existe muita incerteza quanto ao modo de lidar com o antissemitismo entre a polícia e os oficiais do governo, citou a CNN. Klein deu também a entender que as autoridades nem sempre sabem o que é considerado crime e o que, que não é, considerando por isso necessário que a polícia, advogados e professores sejam instruídos sobre o que é claramente definido como um comportamento aceitável. Eu quero aqui comentários, porque temos aqui estudantes de história que não há muitos meses estudaram o Holocausto. E estudaram que há não muitos anos, na Alemanha, passou-se uma onda de antissemitismo que significou o sacrifício de cerca de 6 milhões de judeus. Nós sabemos que a história não se repete, Rita, mas isto parece-te preocupante, que novamente estejam a existir casos de antissemitismo na Alemanha e que haja judeus a serem espancados publicamente? Eu acho que é muito grave, porque além de estarmos a desrespeitar os direitos humanos, não é uma falta de respeito para com o outro e para com a identidade do outro, e acho que, em primeiro lugar, em vez de nos respeitarmos só a nós, temos também de compreender o outro e respeitar o outro. Uhum. E terem passado 70 anos e as pessoas ainda estarem com esta mentalidade, eu acho que é mesmo muito grave. E não se aprendeu com aquele crime colossal. Sim, não parece é? Que não. Que partiu da Alemanha, infelizmente, não é? Porque esta notícia vem da Alemanha mais uma vez. Leonor, ficaste impressionada com esta notícia? Gostarias de ter uma estreia diferente, provavelmente com uma notícia positiva. Esta não é nada positiva, porque é do centro da Europa, de um país supostamente civilizado, onde novamente está a haver casos de antissemitismo. Surpreendeu-te? Surpreendeu. Principalmente devido aos dois extremos maus exemplos que já tivemos antes, visto que foram exatamente sentimentos e ações como estas que levaram à escalada que levou à Segunda Guerra Mundial. E aparentemente nós não aprendemos com a situação, visto que tão recentemente já estamos outra vez a caminhar para a mesma situação. A história não dá lições, parece. Não. Ou então não se aprende com ela. Mas devia, infelizmente, não é? Porque passou ainda muito pouco tempo. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Hoje temos aqui mais algumas visitas no clube, alguns deles não é a primeira vez que estão cá, para falar de um projeto que a área disciplinar de Biologia e Geologia da nossa escola tem com a BLC3 e que é coordenado pela professora Diolinda Azevedo. Hoje a professora Diolinda não pode estar, mas estão aqui 5 alunos, 2 do 9º ano e 3 do 8º, que nos vão falar desta experiência que tiveram. Pelo que percebi, há um deles, o Gabriel Martins. E o Tiago também. Já é a segunda vez que desenvolveram este projeto. E eles vão-nos precisamente falar do que falaram, do que fizeram durante as férias da Páscoa na BLC3. Eu vou apresentá-los, portanto é o Tiago Santos e o Gabriel Martins e a Diana Marques do 8º ano, é o Gonçalo Rocha e a Ana Isabela Almeida do 9º ano. Vou começar precisamente pelos meninos mais velhos, pelo Gonçalo Rocha e pela Ana Isabel. Gonçalo, pelo que percebi, foi a primeira vez que tu foste à BLC3 e que participaste num projeto deste tipo. O que é que fizeram exatamente? Em primeiro lugar fizemos uma pequena representação da ETAR, depois também fizemos a plantação de árvores em pequenos sacos e também a separação de cromossomas de feijão, acho eu. Estiveram quantos dias na BLC3? Foi só um. Logo no início das férias da Páscoa. Tu inscreveste-te agora neste projeto, provavelmente através da professora de Ciências. Porquê? Porque eu gosto da área de Ciências, da natureza. E contactaste com cientistas lá na BLC3. Gostaste? Achaste que era uma área onde tu gostarias de ir a trabalhar mais tarde? Sim, por acaso achei interessante o que eles lá fazem e também nas áreas de ciências, o que se fazem na área de ciências. É uma área que te cativa. Sim. Ana Isabel, tu foste também pela primeira vez? Não, foi pela segunda vez. Portanto, foi diferente este projeto que desenvolveram agora na Páscoa daquele que desenvolveram nas férias de Natal? Sim. De qual gostaste mais? Penso que gostei mais nas férias de Natal, porque o tipo de atividades foi diferente e pudemos fazer experiências mais diferentes. Porquê que te inscreveste? Porque a professora incentivou-nos e nós ficámos com curiosidade. E eu também acho interessante a área de investigação e assim. Muito bem. Temos aqui outra menina, a Diana, que não sei se foi a primeira vez que foi, creio que sim. A experiência, do que é que gostaste mais de fazer? Gostei mais da parte da ETAR. Porquê? Porquê? Porque tivemos... Viram como é que se faz a... Tivemos uma ideia de como é que a água que sai das nossas casas... Pois é tratada. Pois é tratada antes de ir para o oceano e... É uma área que te cativa também, esta área de investigação? Sim. Queres seguir eventualmente a área das ciências depois no secundário? Em princípio, sim. Muito bem. Vamos agora aqui para o Gabriel e para o Tiago, que também já foram repetentes neste projeto, saber a opinião deles relativamente a esta atividade agora da Páscoa. Gabriel, qual é a tua opinião relativamente a isto, este projeto que desenvolveram? Eu acho este projeto muito interessante, deu para ver mais como é que os cientistas trabalham e como eles, como é que é o seu dia-a-dia lá nos laboratórios. Eu acho que foi bastante interessante nessa parte. É uma área que também te cativa? Sim, eu pretendo seguir com científicos e espero seguir esta área no muito futuro. Bem. E tu, Tiago, também foi a segunda vez que foste, do que é que gostaste mais? Desta vez eu gostei mais da parte também da ETAR, porque ajudou-nos a perceber os processos e a demora que é preciso para conseguirmos ter água para o nosso consumo. Deu-vos mais consciência ecológica da importância do que são estes circuitos para a limpeza da água? Deu-nos. Vês-te também no futuro a ser cientista? Em princípio, sim. Uhum. Portanto, consideras que este é um projeto interessante que a escola deve manter? No próximo ano, no 9º ano, gostarás de continuar a frequentar esta parceria? Sim? Sim. Muito bem. E o Gabriel também? Sim. Muito bem. Aos dos meninos do 9º, provavelmente no próximo ano, poderão ir para a área das ciências, eventualmente o Gonçalo, e se calhar vai continuar. É, Gonçalo, no próximo ano, se isto for também uma possibilidade no 10º ano, gostarias de continuar? Sim, em princípio, sim. Uhum. Porque isto também pode ser uma forma de vos despertar para vocações. Sim. E por isso daí o seu interesse. E até vos despertou mais para verem a parte prática das ciências, que se calhar em termos de sala de aula não conseguem ver tanto. Pois é. Foi mais... Pronto, é diferente. O que é que se ganha participando nestas atividades fora da escola? Ficamos a perceber melhor como as coisas se fazem, como decorrem e... Sem ser só teoria, olhar para os livros, não é? É uma perspectiva diferente. Muito diferente. Lidaram com cientistas. Nós temos aqui na BLC3 cientistas de vários pontos do país, provavelmente alguns muitos deles jovens, e vocês contactaram com vários que vos ajudaram nestas experiências. Portanto, vale a pena continuar nestes projetos. Sim, muito. Muito bem, endereçamos daqui os parabéns à professora Diolinda Azevedo, que teve esta ideia, que me parece excelente, que é para continuar de certeza para os próximos anos, porque os alunos que aqui têm vindo consideram que é de facto um projeto muito válido. Muito obrigada pela vossa presença, até à próxima. Obrigado. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente, com a Francisca Rodrigues. Há uma onda verde a crescer em Portugal. Não é uma moda, é uma mudança social para um estilo de vida preocupado com o ambiente, que está a ganhar terreno em toda a Europa. Estende-se da alimentação à mobilidade, do consumo ao ativismo e, cada vez mais, à política. O número de vegetarianos quadruplicou em Portugal numa década. Os restaurantes sem peixe, nem carne, nem menta são agora 6 vezes mais do que eram em 2007. Os supermercados criaram secções específicas para a alimentação vegetariana e viram disparar a procura de legumes e frutas biológicas. Cresceu a preocupação com o plástico. As lojas lançaram roupa reciclada. O número de ativistas ambientais aumentou e os jovens saíram à rua para gritar pela defesa do planeta e pelo combate às alterações climáticas. A onda verde, que há vários anos cresce na Europa, também se sente em Portugal. Pois, de facto, há uma onda verde, há uma mais consciência ecológica, efetivamente, há mais vegetarianos, como diz essa notícia, e até houve um partido que nas últimas eleições europeias conseguiu eleger um deputado para o Parlamento Europeu, que foi uma novidade e surpreendeu muita gente. Partido esse que tem andado a ser até muito combatido, se vocês têm andado um bocadinho atentos já à situação política do país, muitos comentadores têm feito referência e parece que tem incomodado muita gente a eleição deste deputado do PAN. Porque é do PAN que estamos a falar, do Partido de Pessoas, Animais e Natureza. O Miguel, com a sua visão diferente, vai precisamente falar desta temática. Então vamos ficar com o Miguel Fonseca e com uma visão diferente, neste caso sobre política e sobre o PAN. O PAN é um partido que tem crescido bastante e isso é visível através das últimas eleições europeias, com um mandato conseguido. Mas o que defende este partido? Pessoas, Animais e Natureza, como o nome indica, apresentam um projeto mais ligado ao ambientalismo e à tentativa de resolução dos problemas mais atuais do ser humano, como o estado caótico a que nós estamos a conduzir o planeta, tendo no seu ADN a contestação radical ao modelo civilizacional dominante, nomeadamente ao modelo económico dominante que tem o crescimento da economia como objetivo único. Essa ascensão do partido, que se diz tão virado para o ambiente e contra uma política baseada no binómio esquerda-direita, começa desde cedo a fazer sentido, dada a capacidade de intervenção aprumada dos seus deputados nas decisões do Parlamento, apresentando-se como os únicos abstencionistas na maior parte das decisões do Parlamento. Mas faz sentido. Eles abstêm-se para mostrar aos 70% dos eleitores que não estão sozinhos na abstenção. Quanto à ascensão europeia do PAN, é também uma mera confusão nossa pensar que é contraditório um partido que desde sempre contestou o modelo europeu por ter por base a ideia do crescimento económico ilimitado se assumir como europeísta. Pois, esta é uma análise crítica, como sempre, e algo irónica, do Ricardo Araújo Pereira. Concordas com ele? Concordas? Achas que se pode fazer essa crítica ao PAN, que de facto ele, se é anti-europeísta porque é contra este modelo económico que está vigente na própria União Europeia, não faz grande sentido ele depois ser um partido que até agora está tão galvanizado para ir para a Europa? Sim, eu acho que eu concordo com a crítica. E acho que não só, eu acho que o PAN, desde a sua fundação até agora, tem fugido um bocado aos seus ideais de origem, e isso é visível não só no seu caráter agora recém-europeísta, como também nas campanhas que eles fazem, que são muito mais ligadas à proteção de animais, assim, assuntos mais ligados a tocar as pessoas, e acho que as pessoas se sentem tocadas por este tipo de abordagem mais sentimental do que propriamente o caráter ambientalista que eles defendiam desde o início. O que também se notou nestas últimas semanas foi que o facto de ele ter tido tantos votos parece que incomodou muita gente, porque vêem-se tantas críticas e parece que há por aí alguma dor de cotovelo de alguns partidos. Eu hoje vi uma análise de um reputado jornalista que disse: se calhar tenham cuidado, porque senão em outubro vão ter outra surpresa. Quer isto dizer que eu tenho a impressão que há um eleitorado, sobretudo jovem, que votou neste partido e que se calhar vai voltar a votar, e não sei até se mais consistentemente, nas próximas eleições, que serão já as legislativas, e em vez de um deputado eles poderão vir a ter mais na Assembleia da República. Na perspectiva de uns não é mau, porque é um partido que tem consciência ecológica e, portanto, que tem, quer promover o ambientalismo e quer chamar a atenção para os problemas do aquecimento global e todos os problemas que nos rodeiam, ligados com a natureza e ligados com os animais. Olha, a mim parece-me bem, Miguel, e acho que isto está a criar na sociedade e particularmente nos nossos políticos mais institucionalizados alguma dor de cotovelo. Mas vamos ficar atentos ao percurso do PAN e vamos ver o que é que vai acontecer nas próximas eleições. Verdade, eu acho que também, para além de alguma dor de cotovelo, como a professora fala, acho que também poderá ser suscetível a que haja talvez uma coligação. Quem sabe, eles podem vir a ser importantes no próximo governo, sim, se tiverem uma grande expressão eleitoral. Aliás, o António Costa parece que já anda a piscar o olho, de facto, ao André Ventura, que leia-se líder de um partido ao outro líder do partido. Rádio Boa Nova. O cantor britânico Ed Sheeran, que veio a Portugal, bateu um recorde mesmo em Portugal. Em dois dias, 120 mil pessoas foram ao Estádio da Luz para ver um músico de 28 anos. O anterior recorde pertencia aos U2, com 110 mil espectadores em dois concertos em Coimbra em 2010. E foi este facto que indignou Carolina dos Landes. A cantora utilizou as redes sociais para gritar a sua revolta como o público nacional, apesar de se dizer fã de Ed Sheeran. Segundo a artista, os portugueses não dão o mesmo apoio aos músicos nacionais, que a deixa desfocada. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance, hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. Making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby. At a party we don't wanna be at, turn to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a mic back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah. I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. But you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Oh yeah, yeah, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. But you're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. No, I don't like nobody but you. It's like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby, yeah. 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. Oh, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. Maybe I'm somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. And you're making me feel like I'm loved by somebody. Ficamos agora com a sugestão de visita com a Catarina Lopes para irmos até à festa do Senhor das Almas aqui bem perto. É verdade. Boa tarde, senhores ouvintes. Convido-os no próximo fim de semana para uma visita ao Senhor das Almas e participar nas celebrações da Romaria do Divino Senhor das Almas, que se realizam nos dias 14, 15 e 16 de junho. Na sexta, dia 14, pode contar com a boa música da banda Kappa. No sábado, dia 15, venha participar e dançar no grandioso baile com a banda Matrix, seguida de um grande arraial e da excelente atuação do DJ Ruben Nove. No domingo, participe nas celebrações solenes, como a Missa Campal e o Terço, seguido de uma grande procissão, onde conta com a presença dos quase 100 irmãos da Irmandade do Senhor das Almas. Para acabar a noite em grande, junte-se ao grupo Nuno Felipe. O Senhor das Almas, antes denominado de Venda Nova, adotou este nome com a construção da sua capela, datada do século XIX ou XX, que foi construída no local onde existiu um nicho de almas, por obra de um benemérito da Carvalha, que com a ajuda das povoações vizinhas construiu uma capela destinada a abrigar os pacientes. Esta romaria centenária era antes organizada pela aldeia vizinha, Nogueira do Cravo, mas após a fundação da Irmandade do Divino Senhor das Almas, em 1963, esta festa conta com excelente organização por parte da Mesa da Irmandade. Durante o fim de abril e início de maio, esta aldeia, que conta há 14 anos consecutivos com uma equipa multidisciplinar composta por vários voluntários, transforma o espaço gentilmente cedido pela Irmandade do Divino Senhor das Almas, ampliado por uma tenda disponibilizada pela Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, num verdadeiro ponto de apoio aos peregrinos. Às macas, medicamentos e alimentos juntam-se os conhecimentos e as experiências daqueles que há mais de uma década acolhem e cuidam dos caminheiros da fé que ali chegam com mazelas várias e a precisar de conforto e afeto. Este ano, este espaço integrou também as filmagens da longa-metragem Amen, sobre a peregrinação a Fátima de João Canijo, com conhecidos autores, entre os quais Rita Blanco, e que saiu nos cinemas em 2017. Esta longa-metragem é um documento histórico que ficará para as gerações vindouras e que é demonstrativo de como é difícil chegar a Fátima. As filmagens do Senhor das Almas aconteceram no dia 30 de abril. É também importante salientar que durante largos anos foi produzido no Senhor das Almas um dos melhores vinhos de Dão do país, na adega corporativa que atualmente se encontra encerrada. Foi também graças à inauguração de uma área de serviço para autocaravanistas no Parque Marinheiro que Oliveira do Hospital entrou na rota do autocaravanismo internacional. Com isto, a área de serviço do Senhor das Almas vai constar dos roteiros internacionais de autocaravanismo, prometendo trazer ao concelho turistas de toda a parte, em particular os amantes destes hotéis com rodas, que encontram neste local motivos e todas as condições para uma paragem. Fora do ambiente festivo, deve levar uma boa merenda e dirigir-se ao Parque Merendeiro do Senhor das Almas, uma zona arborizada e de onde se avista as Serras da Estrela, do Caramulo e do Açor. Muito bem, já sabe, senhor ouvinte, nos próximos dias 14, 15 e 16 não falta a grande romaria do Senhor das Almas. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com a sugestão de uma visita também, neste caso não é um museu, mas é quase, não é assim? É verdade, professora. Localizado no lugar de Valdemaceira, freguesia da Aldeia das 10, o Santuário Nossa Senhora das Preces terá sido construído durante o século XVIII. Além da igreja, integra uma via sacra com figuras de madeira em tamanho real, envolvidas por um parque florestal de excepcional valor botânico. Outros elementos completam este santuário, dando corpo a várias hipóteses de percurso, tanto de cariz religioso como arquitetónico, ou botânico, permitindo o reconhecimento dos elementos mais emblemáticos. A riqueza ambiental e patrimonial que envolve este espaço justifica sempre novas visitas, baseadas em itinerários alternativos que possam permitir descobrir e valorizar novos recantos de beleza inigualável, rodeados de paisagens contrastadas e únicas. A aprazível natureza deste local é convidativa a retemperar forças, podendo prever-se o almoço neste santuário, tanto mais que há infraestruturas adequadas para a sua confecção. Existe um percurso botânico concebido pelos clubes da floresta do PROSEP, o qual permite a descoberta e identificação de 38 diferentes espécies florestais. A imagem de Nossa Senhora das Preces foi encontrada por uns pastorinhos no ano de 1371, no alto da Serra do Colocorinho, local que cedo se transformou em local de peregrinação, apesar de ser um sítio agreste e inóspito. Devido à inacessibilidade daquele lugar, em finais do século XVI ou princípios do século XVII, a imagem foi transferida para uma pequena ermida situada em Valdemaceira, local onde se viria a edificar o atual santuário. No entanto, para não se perder a tradição do local onde Nossa Senhora tinha sido encontrada, em 1762, mandou fazer-se uma capela no alto do Corcolim, que posteriormente foi demolida e reedificada, em 1894, para dar lugar à atual, recentemente reconstruída, após ter sido dizimada por um violento incêndio florestal. O percurso botânico do Santuário Nossa Senhora das Preces foi elaborado pelos grupos da floresta do Distrito de Coimbra, aderentes ao projeto PROZEP, um programa de sensibilização e educação florestal, mas também para a cidadania e o ambiente, que visa a preservação e, em especial, a defesa da floresta contra os incêndios florestais. A cada um dos clubes da floresta do Distrito de Coimbra foi atribuída uma árvore, que está identificada com uma placa onde constam os nomes vulgar e científico da respectiva espécie, bem como a sua origem. Na placa também consta o nome e o logotipo do clube da floresta responsável pela conservação desse exemplar, além dos da Junta de Freguesia da Aldeia das 10 e do município de Oliveira do Hospital, que também contribuíram para a realização deste percurso e para a conservação das espécies florestais do Santuário Nossa Senhora das Preces, onde podem ser observadas árvores centenárias de diversas espécies autóctones e exóticas, o que aumenta o seu interesse botânico. É um espaço muito bonito e agradável. Se pretende dar um passeio aqui perto, tenho aqui uma ótima sugestão. Pois, de facto, a Mafalda Correia hoje não está a sugerir um museu, mas está a sugerir um espaço que tem um grande valor arquitetónico, histórico e paisagístico, também religioso, obviamente, e que vale a pena uma visita aos senhores ouvintes. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com a evocação de uma personalidade, desta vez uma grande escritora portuguesa, infelizmente recentemente desaparecida, e por isso a Rita Tavares vai evocar a sua memória. Agostina Bessa Luís nasceu em Vila Miã, Amarante, a 15 de outubro de 1922. A sua infância e adolescência são passadas nesta região, cuja ambiência marcará fortemente a obra da escritora. Estreou-se como romancista em 1948, com a novela Mundo Fechado, tendo desde então mantido um ritmo de publicação pouco usual nas letras portuguesas, contando com mais de meia centena de obras. Representou as letras portuguesas em inúmeros colóquios e encontros internacionais e realizou conferências em universidades um pouco por todo o mundo. Entre 1986 e 1987, foi diretora do diário O 1º de Janeiro, Porto. Entre 1990 e 1993, assumiu a direção do Teatro Nacional de Dona Maria II, Lisboa, e foi membro da Alta Autoridade para a Comunicação Social. Foi membro da Academia Europeia de Ciências, de Arte e de Letras, Paris, da Academia Brasileira de Letras e da Academia das Ciências de Lisboa, tendo sido distinguida com a Ordem de São Lago da Espada, 1980, a Medalha de Honra da Cidade do Porto, 1988, e o grau de Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres, atribuído pelo governo francês, 1989. Em 1954, com o romance A Sibila, que Agostina Bessa Luís se impõe como uma das vozes mais importantes da ficção portuguesa contemporânea. Conjugando influências pós-simbolistas de autores como Raul Brandão, na construção de uma linguagem narrativa onde o intuitivo, o simbólico e uma certa sabedoria telúrica e ancestral, transmitida numa escrita de características aforísticas, se conjugam com referências de autores franceses como Proust e Bergson, nomeadamente no que diz respeito à estruturação espaciotemporal da obra. Agostina é senhora de um estilo absolutamente único, paradoxal e enigmático. Vários dos seus romances foram já adaptados ao cinema pelo realizador Manuel de Oliveira, de quem foi amiga e com quem trabalhou de perto. Estão neste caso Fanny Owen, Francisca, Val Abraão e As Terras do Risco, O Convento, para além de Party, cujos diálogos foram igualmente escritos pela escritora. É também autora de peças de teatro e guiões para a televisão, tendo o seu romance As Fúrias sido adaptado para teatro e encenado por Filipe Laféria, Teatro Nacional Dona Maria II, 1995. Em maio de 2002, Agostina Bessa Luís é pela segunda vez contemplada com o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, APE, relativa a 2001, com a obra O Princípio da Incerteza, Joia de Família, obra que Manuel de Oliveira adaptou ao cinema com o título O Princípio da Incerteza, e que foi exibido dias antes da atribuição deste prémio no Festival de Cannes. Agostina Bessa Luís foi distinguida com os prémios Virgílio Ferreira, 2004, atribuído pela Universidade de Évora, pela sua carreira como ficcionista, e o Prémio Camões em 2004, o mais alto galardão das letras em português. Morreu no dia 3 de junho de 2019, com 96 anos. Efetivamente desapareceu a pessoa, mas não desaparece a sua obra. E para perpetuarmos a sua memória, de facto, temos que ler a obra de Agostina Bessa Luís, e por isso a Liliana Silva também vai sugerir precisamente um dos seus grandes romances, A Sibila. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos agora com Nós e os Animais, desta vez não com a Inês Brás, mas com a Mafalda Correia. O Preguiça e o Soneca foram os protagonistas do projeto piloto que decorreu no Liceu Camões. O projeto surgiu de uma recomendação da Provedora dos Animais de Lisboa à Câmara Municipal de Lisboa, em que propôs um programa que é inspirado naquilo que descobriu nas suas pesquisas e que pretende resolver o problema de muitas colónias de gatos em Lisboa, que ficam em risco por vários motivos. Ou porque a vizinhança não as recebe bem, ou porque estão numa zona onde se vai iniciar uma obra, ou porque há conhecimento de ameaças de envenenamento e de maus-tratos. Então, é preciso encontrar locais onde estes animais possam ser melhor recebidos e bem tratados. E o que se pode fazer é aquilo em que a Associação Animais de Rua tem o seu expertise. O realojamento dos animais no novo destino, explica a Provedora dos Animais de Lisboa, Marisa Quaresma dos Reis. Ana Duarte Pereira, da Animais de Rua, complementa. Há muitos gatos, quer porque foram encontrados no motor de um carro e não se sabe de onde é que eles vieram, quer porque estão a ser alvo de maus tratos, ameaça de envenenamento ou por causa da pressão imobiliária que não podem voltar ao seu local de origem. O realojamento, contudo, tem muito que se lhe diga. Primeiro, há vários requisitos. É necessário um local sossegado, onde não haja acesso de estranhos, onde se possa colocar uma jaula sem riscos de segurança, porque os animais estão à mercê de quem ele possa ali passar. Depois, os animais são então colocados numa jaula com caminhas, uma caixa com areia, são alimentados durante 3 ou 4 semanas, só com comida úmida, e as pessoas têm de falar com eles para se habituarem ao novo local. Uma vez passadas essas semanas, a porta da jaula é aberta. Eles saem, mas continuam muitas vezes a comer ali e a ir à areia àquele local, que ainda veem como seu porto de abrigo. Cerca de 3 semanas depois de terem saído da jaula, tanto o jovem Soneca como o igualmente jovem Preguiça, que Ana descreve como tendo respectivamente um temperamento muito tímido e outro muito extrovertido, continuam a voltar ao local inicial, junto a um parque de estacionamento da escola para dormir. Por estes dias, a jaula ainda lá está, mas em breve vai ser substituída por um ponto de alimentação. O objetivo é que eles continuem a ter uma relação com aquele sítio. Muito bem, cá está um projeto muito interessante para dar guarida a animais de rua, neste caso a gatos, em Lisboa. Este bom exemplo pode ser seguido por outras cidades, nomeadamente aqui pela nossa. Boa Nova, irresistível. Katy Perry revelou já a sua primeira canção inédita desde 2017, Never Really Over. Ao longo dos 10 anos com a Capitol, Katy somou mais de 35 mil milhões de streams e ultrapassou os 45 milhões de vendas ajustadas de álbuns e 135 milhões de temas. É ainda a pessoa mais seguida globalmente no Twitter e a primeira a atingir 100 milhões de seguidores. Katy foi a primeira artista feminina a ter 4 vídeos a ultrapassarem cada um 1 milhão de visualizações. Os vídeos de Firework e Last Friday Night contam cada um com mais de 1 milhão, enquanto os de Roar e Dark Horse ultrapassam a marca de 2 mil milhões. I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole. Cross my heart, I won't do it again. Tell myself, draw the line. Not do I do, but once in a while I trip up and across the line. And I think of you. 2 years and just like that, my head still takes me back. Thought it was done, but I guess it's never really over. Oh, he was such a mess, but wasn't it the best? Thought it was done, but I guess it's never. It's never really Ficamos agora com Jovens Desatentos e desta vez com o Miguel Fonseca. O programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas tem as inscrições abertas deste sábado, 1 de junho, para jovens residentes em Portugal com idade entre os 18 e os 30 anos. Neste programa de voluntariado juvenil, os jovens poderão participar em ações de vigilância fixa, nos postos de vigia em florestas e de vigilância móvel, a pé ou em bicicleta, ou de limpeza e manutenção de parques de lazer. Entre as atividades propostas, estão também a sensibilização das populações para a preservação da natureza e florestas, a inventariação, sinalização e manutenção de caminhos florestais e acesso a pontos de água ou até atividades de controle de espécies invasoras. A seleção dos candidatos é realizada diretamente na plataforma programas.juventude.gov.pt/florestas, onde os interessados podem inscrever-se nos projetos do Instituto Português da Juventude, sendo selecionados por ordem de data de entrada, por requisitos específicos de perfil ou áreas de formação introduzidas pela entidade promotora. O projeto dura desde 1 de junho até 30 de setembro. Muito bem, aqui está uma atividade interessante para as férias, para os nossos jovens. FM Boa Nova. Ficamos agora com Cultura Nunca é Demais, com a Rita Tavares. Se está à procura de uma razão para sair de casa, eis algumas sugestões de entretenimento perto de si. No dia 12 de junho, no Porto, não perca a oportunidade de ouvir Tatanka a solo. Tatanka tornou-se conhecido como vocalista de uma das mais bem-sucedidas bandas portuguesas da atualidade, The Black Mamba, apresentando agora o disco de estreia num registro diferente daquele que nos habituou na banda. Ao fim do mundo, ao fim do mundo. Nos dias 14, 15 e 16 de junho, em Braga, Braga Sounds Better, 2019. Este evento alberga vários géneros musicais que estão habitualmente arredados do espaço mediático, como o techno, drum and bass, hip-hop, tech house, reggae, rock, trance, afro-music, etc. Sem dúvida, uma ótima opção para este verão. Também no dia 14, Fado Bailado, Fado Falado, em Setúbal. Este é um espetáculo de partilha entre três formas artísticas. A poesia declamada por José Fanha, a música do fado na voz de Susana Martins, na viola de Albano Almeida, na guitarra de Rui Cabo e a dança de Raquel Santos e João Fanha. Imperdível. Já no dia 15, na Amadora, o Feiticeiro de Oz, o musical. Este clássico, agora em formato musical, promete fazer sorrir adultos e crianças, num hino à amizade e ao companheirismo. Aproveite este momento em família e reserve já bilhetes. Também no dia 15, mas desta vez em Sintra, Preciosas Ridículas. Este momento teatral é dramático, uma comédia satírica originalmente escrita e levada à cena por Molière, no ano de 1659. O centro narrativo do texto configura uma sociedade constituída em aparências, sinais e tiques de classe, aqui sobrepostos a valores e vivências de fundo cultural amplo, dando com isso uma implicável refração do mundo ocidental desde os tempos barroco ao momento. Com todas estas oportunidades de lazer, está mesmo disposto a ficar em casa? Claro, senhor ouvinte. Vá pelas sugestões da Rita, que não se vai arrepender. Rádio Boa Nova. Ficamos agora, como disse há pouco, com uma sugestão de leitura da escritora recentemente desaparecida, Agostina Bessa Luís, pela Liliana Silva. Caros ouvintes e leitores, hoje trago-lhes a obra A Sibila, da escritora portuguesa que faleceu esta semana, Agostina Bessa Luís. No norte de Portugal, em finais do século XIX, na propriedade de Bessada, há já muito tempo que são as mulheres que, perante a indolência e os sonhos de evasão que os homens alimentam, asseguram como podem a gestão da propriedade. Quina era uma adolescente franzina e inculta, que desde cedo participava nos trabalhos do campo ao lado dos trabalhadores. Com a morte do pai, com a propriedade quase em abandono, Quina passa a ter que ter uma ainda maior responsabilidade na administração da mesma. Graças ao seu esforço e a todos os níveis, começa a acumular de novo a riqueza que o seu pai desperdiçara, o que lhe vale a admiração da sociedade. Quina era uma pessoa lúcida, astuta e sempre em demandas, o que faz com que esta se torne conhecida por Sibila. Não perca este livro. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com sugestão de séries com o Gonçalo Branco. A série de hoje chama-se Swamp Thing e é uma série de televisão americana desenvolvida por James Wan para a DC Universe. A série é vagamente baseada nos cómics de 1971. Quanto à história, uma pesquisadora da Organização de Controlo de Doenças precisa investigar um vírus proveniente de um pântano. A história desenrola-se nesse pântano, onde as pessoas aparecem misteriosamente. Cada episódio tem 50 minutos e é uma série de terror que não pode perder. Sim, para os apreciadores, aqui fica feita a sugestão. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Passamos às notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Cientificamente provável. No âmbito do projeto Cientificamente Provável, a equipa da Biblioteca Escolar da Escola Secundária de Oliveira do Hospital estabeleceu parceria com o Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra, mais especificamente com o Centro de Investigação de Antropologia e Saúde. Neste âmbito, o Dr. Vítor Matos veio à biblioteca da nossa escola explicar as atividades de investigação focadas nos temas propostos, o que revelam os esqueletos dos nossos antepassados e somos o que comemos. Visita de estudo, primeiro ciclo do ensino básico de Lagares da Beira. Os alunos do primeiro ciclo de Lagares da Beira estiveram na Figueira da Foz e em Montemor Velho, onde visitaram o Parque Zoológico Euro Paradise e o Castelo. Foram momentos inesquecíveis e de muita alegria para todos. Também uma visita de estudo do segundo ano. Os alunos do segundo ano de Oliveira do Hospital estiveram no dia 30 de maio em Coimbra, onde visitaram Portugal dos Pequeninos e experimentaram a ciência viva disponível no exploratório. Os nossos alunos vivenciaram de forma divertida o mundo da ciência. Viveram-se momentos de muita animação e felicidade neste Portugal, que também é dos pequenitos. Cerimónia de entrega de diplomas Centro Qualifica. Aconteceu no dia 28 de maio a entrega de diplomas a todos os formandos que concluíram o seu processo de RVCC no Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, desde o nível B1 até ao nível secundário. Queremos dar os parabéns a todos os formandos que tiveram a grandiosidade e a generosidade de querer mais e de investir em si próprios. Queremos agradecer a todos os que connosco colaboraram neste processo, as juntas de freguesia, a Câmara Municipal, as empresas, as IPSS, enfim, a todos aqueles que contribuem para o elevar das habilitações literárias da população do Conselho de Oliveira do Hospital. Esta é uma causa pública a favor da qual é indispensável o trabalho em parceria. Concurso de leitura em voz alta, segundo e terceiro ciclo do ensino básico. Integrado na Feira do Livro do município de Oliveira do Hospital, realizou-se no dia 27 de maio a fase final do concurso de leitura em voz alta, dinamizado pelas bibliotecas escolares do agrupamento. Os alunos participantes foram muitos do primeiro ao nono ano, presenteando quem esteve presente com brilhantes prestações e ótimas leituras, que em muito contribuíram para a promoção da leitura. Bem-haja a todos os participantes e parabéns aos vencedores. Agradecemos também a colaboração de todos aqueles que tornaram este evento um momento único e marcante para os pequenos leitores, aos membros do júri, professores Luís Vaz Pato, Helena Sequeira e Natália Amaral, professora Ana Reis e elementos do grupo musical. Sabores saudáveis, dar mais tempo à vida. No dia 29 de maio decorreu na escola sede do agrupamento o evento Sabores Saudáveis, dinamizado pela equipa As Sufragistas do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, no âmbito da iniciativa Dou Mais Tempo à Vida, promovida pelo Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa contra o Cancro. Esta atividade teve a colaboração das formadoras e dos alunos do curso profissional de técnico de restauração, que de forma empenhada e profissional confeccionaram e explicaram algumas iguarias, salgadas e doces, bem como bebidas saudáveis que o público presente pôde degustar. e contou com grande participação de pessoas da escola, mas também do Conselho da Liberdade Hospital. Bem-haja aos dinamizadores, colaboradores e participantes neste evento. Lagares Fashion 2019. Decorreu na passada sexta-feira, dia 30 de maio, o Lagares Fashion. Esta é uma atividade que já se confunde com a própria Escola de Lagares. É o momento alto do ano, é o momento mais esperado e é o evento para o qual todos trabalham ao longo do ano. É o Lagares Fashion, é o exemplo disso mesmo, porque é o que tem o sucesso. É o que tem o sucesso que tem porque, e tem o sucesso que tem porque conta com o esforço e dedicação de todos, alunos e professores, assistentes operacionais, associações de pais e população. Bem-haja! Baile de finalistas na Escola da Ponte das Três Entradas. Aconteceu no sábado, dia 1 de junho, o baile de finalistas da Escola Básica da Ponte das Três Entradas. O grupo de alunos, simpático e de uma bondade inexcedível, convidou professores, auxiliares e elementos da direção. E todos responderam ao apelo e quiseram estar presentes num momento bonito, emocionante e marcante para estes jovens. O ambiente que se viveu só vem reforçar a nossa convicção na importância da escola nos meios mais pequenos e isolados. Queremos muito que sejam felizes com as vossas escolhas e que façam a diferença noutra escola, que provavelmente será a nossa escola. A escola é o meio. O cantor brasileiro Gabriel Diniz morreu num acidente de avião em Porto do Mato, instância perto da fronteira entre os estados brasileiros de Sergipe e Bahia. Contava com 28 anos. A notícia, avançada pelo site do jornal O Globo, refere ainda que havia 3 ou 4 pessoas no voo que vitimou o cantor, efetuado numa aeronave Piper que partira de Salvador com direção a João Pessoa. 3 corpos já foram localizados. Intérprete de forró, Gabriel Diniz popularizou-se com Jennifer, considerando o maior êxito do verão brasileiro deste ano. A canção, designada Da Rocha, mistura de axé e forró, tem uma letra sobre uma relação desencadeada na aplicação Tinder e soma mais 230 milhões de visualizações no YouTube. Sucesso! Não era pra ser, mas foi. Agora não tem depois. Começou tudo num oi. Logo que o sol se pôs, te apaixonei. Um beijo, você falou posso, eu deixo. Quando eu vi já era cedo. Cafézinho, pão de queijo. Eu que duvidava do amor, tô aprendendo, amando a flor. Só quero ir se você for. Quando não deixa, é, cai de paraquedas. Eu tinha tanto espaço, fui passar logo no seu abraço. Quando eu não deixa, é, cai de paraquedas. Eu tinha tanto espaço, fui passar logo no seu abraço. Mas foi, agora não tem. Depois começou tudo num oi. Logo que o sol se pôs, me apaixonei. Um beijo, você falou posso, eu deixo. Quando eu vi já era cedo. Cafézinho, pão de queijo. Eu que duvidava do amor, tô aprendendo a mandar flor. Só quero ir se você for. Assim a terminar o programa A Escola e Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, Bárbara Coquim, Francisca Rodrigues, João Oliveira, Liliana Silva, Catarina Duarte, Gonçalo Branco, Daniela Lopes, Catarina Lopes, Eduardo Adro, Rita Tavares, Mafalda Correia, Miguel Fonseca e Daniel Pereira. Hoje teve ainda a colaboração da Leonor Vasconcelos e de um grupo de alunos que participou no projeto Cientistas nas Férias. Muito obrigada pela sua atenção. Até à próxima semana. A Escola é o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.